Confirm. Azul 4177. Afirmativo 4177 da Azul, informação em curso é a Golf. Aguarde alguns instantes para a cópia, ok? Afirmativo 5 Golf, aguardando. Azul 4177, pronto para cópia? Pronto, cópia, 4177. Azul 4177, Salvador Vitória, autorizado nível 360, via o Upper Whisky 50. Decolagem da pista 17, primeira curva direita, prefiro saída da El Leda, após Leda, direto posição Bidev, onde intercepta o Isdero via Upper Whisky 50. 5521 no transponder, o controle em 199.35, o Azul 4177. Azul 4177, autorizado Vitória 360, via Upper Whisky 50, decolagem da 17, direita da El Leda, após Leda, Bidev, intercepta o Upper Whisky 50. 5521-1935-4177. Regimento correto, portão 01, no reporte quando pronto, para acionamento push. Reportará. Salvador, bom dia, LJ 5717. 5717 da Webjet. É, pronto para cópia? Afirmativo. Webjet 5717, Salvador Galeão, autorizado nível 340. Decolagem da 10, primeira curva à direita, corrigindo, decolagem da 17. Pistinho usa no 7, primeira curva à direita, prefiro saída da El, Leda, após Leda, direto posição Bidev, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. 5531 no transponder, controle em 1 no 9.35, objeto 5717. É, autorizado o plano para o Galeão, nível 340, cabeça da 17, após a decolagem, curva direita, vai da El, transição Leda, após IEV, aciona código 5531, chama o controle na frequência 1935, aerovia Upper Whisky 50, objeto 5717. Só corrigindo a última posição, ok? Após Leda, voa direto posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco Victor. Bidev. Afirmativo, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco Victor. Sente cotejamento correto, reposto quando pronto, pressionamento push. O 5717 Webjet. É, confirme para o Web 5717 se a previsão de abertura da pista 10. A princípio é o 0700. Afirmo. Azul 4077, a pista 10 vai ser liberada, confirmou? A princípio é o 0700, ok? Ok, obrigado. Informação, Golf. 201, chegada a Bonf, desse mantenha 2000 pés, 10, 11 no ajuste. A pista só está disponível a partir do 00. O procedimento vai ser o ILS X-Ray. Matheus, é 2011, está 3201, pretende efetuar uma espera em bolsa, guardar nota 3201. Autoriza descer para o 050? Está ali, 050, uma espera em bolsa, 3201. 050, espera em bolsa, está 3201. Salvador, bom dia, ao 3601 da TAM, informação Golf, 340 Congonhas. Afirmativo TAM 3601, aguarde cópia Congonhas. Guardando cópia, saída prevista, por gentileza? Dael. Obrigado. Confirme. O azul 4177 solicita a alteração da via para decolada 10. Gente, a abertura é só o 0700, conforme notar. Afirmativo, iremos aguardar. Gente. Aguardou o botão Webjet 6749, informação Golf, autorização para Guarulhos 340. Afirmativo 340, Webjet 6749, é o número 2 para cópia. Número 2, aguardando mensagem para cima. O azul 4177 é a torre voltando? Prossiga. A intenção é aguardar a reabertura da pista? Prontinho. Então, alterando apenas a sua autorização, ok? Decolagem no zero, a curva permanece à direita e a saída também. Decolagem no zero, curva direita. Afirmativo, decolagem no zero, curva direita, saída da Elbrida. 5717 da Webjet, eu estou voltando. Jet 5717, torre. Prossiga, Webjet 5717. A intenção é aguardar a reabertura da pista? Afirmativo, senhor. Gente, então altere sua saída, decolagem no zero. É, curva permanece à direita e a saída também, ok? Apenas decolagem no zero. Afirmativo, apenas alteração para cabeceira no zero, é 7717. Afirmativo, previsão aí é de 0700, reabertura. Grato, 0700, abertura no zero.